Yeah, contagem no beat. Me diz por favor o que está acontecendo comigo. Eu me sinto perturbado, nada mais faz sentido. Às vezes acordo todo suado com uma sensação estranha de que estive em algum lugar onde a mente humana não alcança. Ah, tá chegando o horário do meu comprimido. A salvação por alguns instantes pra eu não fazer nenhum delito. Retardem a minha mente, me deixem em cama sedado. Caso contrário, o resultado vai ser mais um esfaqueado. Eu preciso controlar esse monstro que está aqui dentro. Quer sair a todo custo e realizar os seus pensamentos. Cada ano que eu vivia, eu matava algum sonho. Deixava de acreditar no meu futuro, porque não encontro nenhuma saída, nenhum sorriso, eu não vejo nada. Só vejo sangue e corpos despedaçados dessa calçada. A morte pela morte pra mim não é prazerosa. Quero brincar com a minha vítima, atitudes tenebrosas. Tô me chamando, me guiando pro lado oculto, onde o mínimo de vacilo vai te deixar em algum túmulo. A morte chega e não avisa, não deixa notícias. Depois a caniça encontrada na beira da pista. Não insista em andar no caminho torto, isso só vai ter um destino. Seus parentes te encontrando morto. Escute as minhas palavras e siga o caminho da mente, porque se não me der ouvidos, a sua alma vai ficar ausente. E a primeira coisa que ela vai procurar vai ser o abismo. Entrar na fila da condenação e se juntar aos malditos. Não tente entender a mente do psicopata que mata e atrasa, entra na sua casa e faz barbárie. O mundo do ódio está em alinhamento com o inferno. Todo lixo está aqui embaixo, tudo agora está certo. As vibrações negativas captadas pela mente fraca dão vazão aos desejos mais sombrios do sociopata. Que ri enquanto o próximo está no chão agonizando. Faz piada com o sofrimento do outro que está gritando. Estou prevendo o tempo e estou atento aos acontecimentos. Só estou esperando a hora pra navegar no rio sangrento. Aonde corpos me puxam querendo a minha companhia, mas preciso me manter forte pra continuar na minha trilha. O que eu faço de melhor é rimar sobre a desgraça alheia. Essa porra não é culpa minha, já tenho isso na minha cabeça. Eu vi coisa bonita aqui, a trilha do demônio. Aqui quem rima é aquele que acabou de sair do manicômio. As almas negras encapuzadas aplaudem o meu trabalho, me trazem ideias de como rimar sobre o seu reinado macabro. Se afaste de mim pra não seres contaminado pelo ódio que emana desse gênio desgraçado. Se transforma a depressão e a vontade de se matar em rimas superiores onde ninguém vai me alcançar. Não tem calma, não vão ter coragem de selar o pacto, assinar o maldito contrato e dominar os condenados. 1, 3.